gente esquecer tudo o que passou. Todas as falhas, todos os crimes de amor. Todo tiro de flecha que saiu pela culatra. Todo absurdo de ânimo perdido em plena mata. Imagine esse encontro com uma volta no tempo. Sem dar mancadas, agindo certo, pra evitar os contratempos. Sem lamento que foi de um e também de miau. Cristalizando uma vida melhor num plano astral. Vamos botar uma pedra em cima de todo homem que não traz estima, mas serviu pra aprender e menos sofrer. O sentimento plantado em raiz, mesmo cortado fica cicatriz, mas nunca cai de todo. Não importam os rodos, pra onde vai o nosso caso. Para.